ao que não foi escrito. Quem tá no comando manipula o que foi dito. Desejo igualdade no paladar, cada irmão que nasceu pobre e sofreu nesse mundão. Sou branco, disposto e nunca fui preso, mas não preciso de B.O. pra fazer rap de peso. Só falo a verdade, representa a minha ideia. Meu sonho é passar minha mensagem pra plateia, e assim vou seguir na minha luta. Um dia vou derrubar cada ladrão, filho da puta. Promete melhor e não é homem pra honrar. País de governado que tem filhos pra educar. Tomar vergonha na cara, neguinho não quer, só quer ser rico e encher o carro de mulher. Precisamos viver no certo pelo certo. Batalha de egos pra ver quem é o mais esperto. Sem união, estamos cegos nesse mundão. Ilusão é achar que tudo que vale é o cifrão. Na tentação da perdição, vi vários amigos cair. A vida só tá esperando você se distrair. Então acorda, mano, e começa a se ligar. É só você quem pode fazer a sua vida mudar. Humildemente eu vou seguir na minha trilha. Sem luxo, só quero tá do lado da minha família. Fazer o que não deve e o dever o que faz. Você pode mais, eu sei que você é capaz. Nada mais suprir essa sensação de vazio. Sentimento que me deixou cada vez mais frio. Filho de mãe Maria, na luta do dia a dia. Eu faço rap pra cada irmão que tá nas correria da própria vida. Lutando com seus demônios, essa é a única saída. Vivendo num mundo onde que reina é a injustiça. Esse som é pra confortar o coração dos guerreiros. Até sem sair do lugar, viajo o universo inteiro. Mesmo nas dificuldades da vida, podes crer, irmão, que o amor é a única saída. O bem vai eliminar tuas tendências suicida. Tem mano que não aguenta mais essa vida tão sofrida. Pega o oitão, bota nos quartos, cansou de pedir comida. Vai no mercado, tá ligado, e cai na vida bandida. Os reais valores estão esquecidos, valores invertidos, sentimentos doloridos. Não te ilude não, irmão, que as maldades é um perigo. Só oro pra que pai Ogum proteja os seus filhos. Não sei pra onde ir, nem sequer de onde eu vim. Só digo que estou assim, tentando me ouvir sozinho. Me vejo aqui, lutando pra não cair. Viajando sempre de novo, rimando para o meu povo. Pois o dia é chuvoso e o tempo tá fechado. Clima assim em Recife que me deixa bolado. Parece até que o céu está de luto. E nessas horas eu que me pergunto: será que o anjo caiu, retornou ao pecado? Tentações, traições, a vida com o seu recado. Pois um passo para frente pode ser dois para trás. E tudo que se constrói em um dia se desfaz. Mas o que é que eu posso fazer se para mim andar relaxado é melhor do que correr? Talvez para ver que o mundo é isso aí. Pessoas sem progresso atrasando o seu proceder. E escrever se tornou o meu tudo. Já não me sentia mais o completo inútil. Apesar de vagabundo não consigo ficar mudo perante esse jogo onde o sentimento é mútuo. Ódio, amor, saudade, rancor e até mesmo a felicidade vem junto com a dor. Então, senhor, já lhe perguntei não sei quantas vezes. Eu estático entre várias e meras paredes. Para uns uma igreja, para outros algum templo. Para mim, o meu quarto, meu maior passatempo. Chama até de estúdio, são tantas gravações. Histórias em rima junto com algumas orações. Não perco minha essência, me mantenho sempre de pé. Escolha poesia, nessa escolha eu boto fé, Zé. E assim que eu vou, seguindo mais um momento. Pensando, fazendo, projetando e escrevendo. Mas acima de tudo, eu sigo é vivendo. Sempre aprendendo e também convivendo com erros e acertos. Atiro balas que acerto alguns em cheio. Palavras são as balas e por isso eu respeito quem mantém o conceito nas ruas ou pelo gueto. A unidade prevalece, não importa de onde você veio. Não.